que tem peso nos falante, nos grave, nos beat. Rio Preto City, onde treme os madeirite. Os b-boy no apetite, o grafite rolê na street. DJ riscando os beat pra ninguém ficar triste. Cada corre, cada irmão, na cena segue firmão. Em meia escuridão, a gente sempre preza união. Nos quatro cantos da cidade, cultura e liberdade, prosperidade. Os MCs que aqui são de verdade. Do power move ao indie style, do scratch ao freestyle. É poesia de concreto, o som que toca nos baile. Aqui tem vários talentos, seja na norte ou na sul. Os menino bom de verdade, o limite é o céu azul. Enquanto bate o coração, hip hop é na veia. Faz com o corpo arrepia e que a mente incendeia. Cada boot rasgado, cada spray amassado. Do vinil embalado, daquela letra chegado. Rio Preto City é só talento e não tem lock. Só mostra envolvidão na cultura hip hop. O estilo não é pop, é peso, é top. Rio Preto City é só talento e não tem lock. Só mostra envolvidão na cultura hip hop. O estilo não é pop, é peso, é top. Com som que bate alto, vagabundo entra em choque. Cada festa, cada show, cada rima, cada flow. Só agradeço humildemente a cada irmão que colou. Somos todos um só, mas cada um no quadrado. No sapato, conversinha, a gente deixa de lado. Com trampo e dedicação, CD vai de mão em mão. No calçadão e também no resto desse mundão. Fortalecendo sempre pra que a cultura prossiga. No paciente formiga, nosso estilo de vida. Independente até o osso, enrolado até o pescoço. Sem dinheiro a gente segue com um sorriso no rosto. Entre o amor e a sanidade, seguindo com humildade. De caminhando pra frente, não importa a idade. E os moleque tão envolvido com os rap até umas horas. Ninguém fica parado, ninguém fica de fora. Apresentando cada um a sua poesia, seus pensamentos e um pouco do dia a dia. Rimando sempre de um jeito bem natural. Sem forçação no bagulho, de seta e coisa e tal. Entre versos e frases, entre vários lugares. Entre bocas e bases, entre todas as fases. Rio Preto City é só talento e não tem lock. Só mostra envolvidão na cultura hip hop. O estilo não é pop, é peso, é top. Vagabundo entra em choque. Rio Preto City é só talento e não tem lock. Só mostra envolvidão na cultura hip hop. O estilo não é pop, é peso, é top. Com som que bate alto, vagabundo entra em choque.